Vou te contar o que passei. Durante noites eu chorei, mas confiei em Jesus, venci. Sempre dizia com fervor: tem compaixão de mim, Senhor. Ele me ouviu, me abençoou.